5-2, vai livrar a direita 1-2-1 no decimal 9. Direita 1-9, 4-1 no meio. Solo, Salvador, boa tarde, Azul 4, 1-1-6, Libra, 1-0 na Fox Class. Azul 4, 1-1-6, prossiga ataque via Alfa, repórter 8 da Juliette. Alfa, repórter 8 da Juliette, Azul 4, 1-1-6. Salvador, gol 2009, 1-2-4 a bordo, 2:10 até no Salvador, tá? Para tá. Gol 2009, que eu sigo ataque, você tá com espera da pista 1-0, via Pátio Índia, quando lá chama, eu tô em 1-1-8, decimal 9-5, QNH 1-0-1-3. Pátio Índia, no ponto de espera da 1-0, 18-9-5, boa. O centro solicitou que seu voo está presente, o Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado, 6142. Boa, muito boa tarde, eu vou. Boa tarde, gol no 966, chama identificação, chegada à Mari, lista para o nível 050 na proa de Itape. 050, boa Itape, obrigado, homem. Carajá 05, completa a final do procedimento, Chimentu em Salvador, 118.95. Uma torre 118.95, Carajá 05. Tá no 42, chega agora Recife, frequência 12545 e alterna 13365. Eu ativo 2545, 3365, obrigado e a volta. Carajá 05, ajustou 1013, continua em aproximação, vento tá cheque, 130 graus 9, nós. Confirme-se, baixado travado. Negativo, estabilizado, baixado travado, Carajá 05. Pouso autorizado, pista 10, vento 130 com longe. Autorizado, pouso, pista 10, Carajá 05. Salvador, gol 009, só com a ponte de espera pronta. Gol 009, mantém a ponte de espera. Tá, mantém a ponte de espera, 009. Salvador, gol 1885, uma uniforme, autorização Aranha Ju. Gol 1884, uniforme confere ao WhatsApp? 884, aguardando o copo. 1884, pronto, cópia. Pronto, cópia. 884, autorizado Aracaju, nível 230. Decola a pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Pocajamo direto, aciona 5053, frequência do controle 120.8. É Fuca, ou depois? Pocajamo direto. Autorizado 230 para Aracaju, decola da curva 10, com curva à esquerda. Na PUCA, direto Jamo, 5053 no transponder, 208, controle 884, gate 4. 1884, somente confirmando, PUCA Jamo após direto o destino, Aracaju, no 04, reporta pronto pushback. Gente, PUCA Jamo direto Aru, obrigado, 884. Chama na frequência 1208. Boa tarde, Azul 4462, identifique, foi na prova de TAP e desça para o nível 050. Livre à direita, mantenha a escuta. Taxi via Alfa, Delta, aguarda para cruzar a pista 10. Eco Alfa, Delta, aguarda para cruzamento da 10 na sua escuta, crash. Zero 09, vento 130 graus 079, decolagem autorizada 10. Decolagem 10009. Na Delta pro seu cruzamento, Carajá 05. Obrigado, cruzamento. Taxi via hotel, estaciona na frequência livre, Carajá 05. Boa tarde. Boa tarde, livre cruzamento, até daqui a pouco. O Gol B009, decolado 2801, controle 208. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, Gol 2009. Boa tarde, Gol 2009, tu mantém o 240, saída da El. Saída da El, tu mantém 240, com 2009. Salvador, o Gol 967, posição 2, pushback e acionamento. Gol 967, correndo com a equipe solar, porta táxi. Porta lá. Controle de Gol 2009, possibilidade vaporal da presente. Aguarde 2009. 2009. Léo, 2009. Direto em Léo, grato, 2009. No 966, autorizado a final do procedimento e a dessa que foi reporte estabilizado. Passaremos, 966. Passo 462, desça para 2000 pés, que é negar 10013, autorizado a final do procedimento ILS X-ray número 2 para aproximação, reduz a velocidade para 20, correção para 1809. Tente descendo para 2000 pés, ajustado no 013 como número 2, reduzindo até 1809, azul 4462. Chame centro Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. 33.25.251, boa. Taxi 7, gol 1967, está com 174.350, Campinas. 1966, ciente, complete a aproximação, chame a torre em 118.95, boa. 18.95, obrigado. 895, gol 966, quanto está a frequência da torre? 1895, composto. Ok, obrigado. Torre voo da 966, boa tarde, está estabilizado a 1 milha e meia distância. Voo da 966, 1-6, boa tarde, ajusta 1-13, reforça baixado travado. Valeu. Era bastante secada, não, meu amigo? 9-6-6, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 8 nós. E pouso na 10, não, meu amigo? Então, 3154, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH 1013, autorizado de chegada a mais. Salvador, clique 5241. Vitória da Conquista 200, Tripe 5241, protocópio. Protocópio 5241. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200. Decola na pista 1-0, com primeira curva direita, saída Árvore Lefa, após direto UTO, Oscar Papa Lima, Oscar Romeu, após direto. Aciona 5064, frequência do controle 120, decima 8, Tripe 5241. Autorizado Conquista, nível 200. Decola pista 1-0, com curva direita, cena 2, com cena F, depois o Oplan. 5064, com cena 208, 35241. 35241, o cotejamento correto, reparta pronto, pushback. 35241. Então, Kilo Quebec Serra, mantenha sob condições visuais, 1.500 pés, reporte através de Paripe. Controle Salvador, Azul 4462, estabilizou no X-Ray. Azul 4462, ciente, complete a aproximação, chame a torre em 1.18.95. Completa com a torre 1.18.95, Azul 4462. Salvador, voo 1966, lembrando. Voo 1966, prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 09. Fique atento ao fórum, número 308. Gente, via Alfa Juliette 09, atento ao fórum. 967. Azul 4462, ajusta 1013, aguarda a pista livre. Ajustado 1013, aguardando a pista livre, Azul 4462. Ponto puxa acionamento no gate 4, gol no 884. Gol no 884, aguarde 2 minutos para o pushback. 2 minutos aguardando, 884. Gol no 884, Coringa, só reporta táxi. Afirmando 884. Coordene com a equipe Sol, reporta táxi, o gol 1884. Grato, vai coordenar a chamada pronto táxi, 884. 0 azul 4462. 1967, decolada azul 2, controle 1208. Chamando o controle igual 967. Salvador, boa tarde, gol 1967. Controle Salvador, contato radar na decolagem, estou para nível 360, saída da El. 360 da El, gol 967. Juliette, portão 09, no 966. Olha, 3524, né? 5241, prossiga. É, se a gente entra coordenado junto com o controle, a gente não tem condições de cruzar o 110, né? A gente tem que manter 3 mil. Gente, mantenha a segunda restrição, então, o 35241. Até o 3254. O TAN 3154, mantenha a terceira chegada. Após Mari, intercepta a chegada. Ok, eu matei então. A rotatória do quilo também é. Livre direita, chama escola em 1-2-1-2-9. Direita 1-2-1-9, obrigado, uma boa tarde, Azul 4-4-1-2. Em 1-1-8-9-5-0-0-3, bom voo. Engano, Pantera 0-2-9-5-3, obrigado, 8-4. Solo Salvador, uma boa tarde, Azul 4-4-6-2, livrando a dificuldade. Azul 4462, prossiga táxi de Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reportar antes do Juliette, 4-4-6-2. Então, se o Quebec Serra dá presente, voa na proa da rotatória. Rotatória, se o Quebec Serra, obrigado. Juliette, portão 03. Autorizado o ingresso Juliette 03, o 4462. 1-1-8-8-4, a linha decola pista 1-0, vento 1-0, grau 099. Autorizado a linha de decola pista 1-0, gol 1-8-8-4. Sou uniforme. TP 5627, confirma o horário do seu plano. Quanto pode estar, pode descer via? Afirmativo, tá 3154, desce via para 2000 pés, ajuste 1013. Autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. Final do X-ray, reporte estabilizado, tá 3154. Perdão, Salvador, estamos 47, está um pouquinho adiantado. Mais uns dois minutinhos já obterei sua cópia, o TRIP 5627. Obrigado. Fui, Bridge. Bridge, obrigado, 967. Papa Uniform, Sierra, Sierra, Foxtrot, prossiga. Salvador, muito bom dia. Boa tarde, Azul 4065 para cópia Campinas, não, com uniforme. Azul 4065, uniforme confere, 340 para Campinas, copia? Copia. Azul 4065, autorizado Campinas, nível 340, decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva, rota Uppers 1-0, bridge após Uppers 1-6, após conforme rota do plano. Aciona 5045, frequência do controle 120, décima 8. 10 Vines da correção 15 Vines da 101, pra sua aproximando. Tô no 5045, 208, controle azul 4065. Azul 4065, a rota Uppers 1-0, bridge Uppers 1-6. Após Bravo Tazulu, direto 3 e após conforme rota. Paciente conforme rota, plano publicado, Abzulu 1-0, bridge Abzulu 1-6, Bravo Tazulu, trigo, bridge Mugota, vira próximo. Azul 4065, protegimento correto, reporta para o pushback. Paciente. Boa tarde, voo 1884, decola. A 3154, suporte estabilizado. Estabilizado, 3154. 5627, na escuta do sol? Na escuta, prossiga. 35627, já possui sua autorização, pronto, cópia? Na pronta. 35627, autorizado Aracaju, NB 190, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda. Sai da Pucajamo direto, aciona 5107, frequência do controle 120.8. Autorizada Aracaju, 190, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, pressão Gama, pós DCT. Aciona 5107, chama no motor 120.8.0, 35.627. 5.627, cotejamento correto, reporta para o pushback. Tomará. Alô, Salvador. Boa tarde, é Chanel 6327, informação e uniforme. Chanel 6327, uniforme confere, pronto, cópia. Pronto. Chanel 6327, autorizado Ilhéus, nível 240. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da El Coral, Golf 677, após conforme rota do plano. Aciona 5073, frequência do controle 120.8. Autorizado Ilhéus, nível 240, decolando da 1-0, primeira curva à direita na Dael Coral, via Golf 677. 5073, transponder 1208, o controle Oceania 6327. Oceania 6327, cotejamento correto, reporta para o pushback. Gente. Serra, Solon 22, livre à direita, fique atento à pintura na lateral da TaxiWin. Salvador, Chanel 6321, no uniforme confere, pronto cópia? Chanel 6321, autorizado Brasília, nível 320. Decola na pista 10, com primeira curva direita, saída Árvore Lefa, propulsou 17 após conforme rota. Aciona 5102, frequência do controle 120, décima 8. Chanel 6321 no cotejamento correto, reporta pronto, pushback. Gente, o Guardião 09 mantém-se a 500 pés. Sob condições visuais, vai prosseguir pelo corredor Axé, confirma? 41, Codinho, só reporta ataque. Depois daí no ataque, 5241. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 133, decimal 65. 12545, 13365, 1884. O Guardião 09, confirme a quantas milhas está do VR Salvador e a Radial. 054. Siga táxi via Alfa Juliette, portão 05, boa tarde. Alfa Juliette 053, 054. Para pushback, acionamento azul 4065. Então 065, colírio com a equipe só, reporta táxi. Gente, o portador. Carajá 05, informação em curso uniforme 250 para Recife, copia? Copia, uniforme, está uniforme. Carajá 05, autorizado Recife, nível 250. Decola da pista 10, com primeira curva esquerda, saída Pucajamo Caju, Ampiru Isque 58. Aciona 5043, frequência do controle 120, décima 8. Autorizado Recife 250, decola 10, com curva esquerda, saída Pucajamo Caju. Aciona 5043, 1208 é o controle, Carajá 05. Carajá 05, confirmando sua saída. Pucajamo Caju, Upper Whisky 58. Pucajamo Caju, Upper Whisky 58, Carajá. Carajá 05, cotejamento correto, reporta pronto para acionamento e táxi. Está pronto para acionamento. Direcionar, reporta pronto para o táxi, o Carajá 05. Pode para o táxi, Carajá. Ah, Alfa Taxi 35241, ZAB 72, 4 horas de autonomia, perna Salvador. 5241, prossiga táxi até o ponto da pista 10, via Pátio Índia. Quando eu acho, me torre em 118, decimal 95, QNH 10013. Pátio Índia, ponto externo 0, torre 1895, 35241. Confirmando, a matrícula é FAB 1359. Cometa, informação em curso uniforme, aguarde cópia, por gentileza. Estacionamento por conta e risco, aguarde para a cópia, o Cometa 159. Salvador, 35241, próximo a ponto espera da 10, pronto. 5241, livre minha L4, 10, vento 1, 30 graus, 079. Amém, decora, 35241. Controle. Está 119, pronto, cópia? Cometa 119, autorizado Natal, nível 150. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo Caju, Golfe 677, após conforme a rota do plano. Aciona 5013, frequência do controle em 120, decimal 8. De 109, chame a torre em 118, decimal 95. Chamada 3295, guardião. Cometa 119, copiou o sol? Cometa 119, autorizado Natal, nível 150. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo Caju, Golfe 677, após conforme rota do plano. Aciona 5013, frequência do controle em 120, decimal 8. Cometa 119. Avião 09, gente, autorizado, base sobre direito do 17, reporte, cruzão nacional do 10. Voltará o cruzamento do 10, avião. Cometa 109, não compreendi o nível autorizado, 150, coteje por gentileza. Cometa 119, cotejamento correto, reporte quando pronto para o carro. Cara 05, aguarde para o táxi. Para o táxi, azul 4065 com 96 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, Fernando Ribeirão Preto. Azul 4065, confirma 1169 a bordo? 96096. Gente, livre espaço, até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. Quando ela chama, torre em 118, decimal 95, QNH 1013. Gente, Pátio Índia 1995, ponto para 4065, ponto para. Salvador, Oxanania 32106, por cidade de Oxanania. Oxanania 321, aguarde. Guarda. Novo procedimento ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Sensor em seu pé, 1013, autorizado, ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Sensor 3217. Controle Salvador, Batanze, 35241. 5241, contato radar na decolagem, vou para nível 200, sair da árvore. É, devendo a restrição, não tem condições de passar os 110 da 15 milhas? O 5241 está livre da restrição. Excelente, obrigado senhor. Ascensão 200, 5241. 00. Afirma, o Carajá 05, siga o Tucano da Força Aérea e chame também na hotel. Confirme informações de PLB autonomia? Está com 2 horas de autonomia de 3 horas e 45 e a solicitação está aqui do 190 graus 089. Lilton 17, guardião. Siga a frente do Tucano. Ok, grato. O Cometa 199 na exposição? Cometa 199, siga o Embraer 120 da Força Aérea e reporte na Taxi Hotel. Oceaneira 6327 para pushback, acionamento, gate 1. Oceaneira 6327, aguarde o número 2 do setor. Ok. O cara já 05 está no hotel. Carajá 05, chame torre em 1-18-95. Carajá 05, no hotel. Carajá 05, taxi via pista até Capiceiro 10, reporta alinhado e pronto. Pela pista até 10, reporta pronto, Carajá. Gol 1966, tem informação de uniforme. Gol 1966, a informação em curso uniforme, agora de cópia. Bom, te espera. Quanto tempo, te espera, 4065. Oceané 6327, totalmente pronto? Ah, firmo. Gente, autorizado, coordenação com a equipe, só reporta táxi. Autorizado, vai reportar táxi, Oceané 6327. Cometa 199, autorizado o cruzamento da pista 10, chame novamente na Taxiway Delta. Você tem o Pátio 4 até o Graia, para informação, obras na lateral da interseção, lógico. Com Cometa 199. Cometa 199, que chamou? Gente, mantém a posição e aguarde. Carajá 05 está em posição. Gente, Carajá 05, quando alinhado, livre decolagem, piso 10, vento 120 graus, 089. Autorizado decolagem, Carajá 05. Gol 1966, pronto, cópia? Pronto, 1966, autorizado Campina Grande, nível 370. Decolo da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, autorizou 10, após conforme rota do plano. Aciona 5115, frequência do controle em 120.8. Autorizado Campina Grande 370, decola 10 pela esquerda, Puca, Zipar, autorizou 10. Gol 1966, confirmação da saída, Puca, Jamos e Paz. Puca, Jamos e Paz. Puca, Jamos e Paz. Gol 1966, cotejamento correto, reporta pronto, pushback. Exato, no ILS, X-Ray, visão para 3217. Gente, o TAN 3217, complete a aproximação, chame a torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 8. 1185. 1185. 1895, 3207. Aérea, correção Carajá 05, decola 237, chama o controle 120, decimal 8, Mão Wolf. 208, obrigado. CAB de 85, Salvador, 3 horas e 30 de autonomia. Passado, travado. 3107, trato do avistado, lá da pista livre para informação, o Embraer alinhado e pronto para decolagem na cabeceira 90. 3207. Somente confirmando, 85 a bordo? Afirmo. Puxa, 6327, livre táxi, via Índia, até o ponto de espera da 1-0. Quando lá, chame torre em 1-18-95, CNH 1-0 no 3. Via Índia, direita, 18-95, a ponto de espera da 1-0, 1-3, hoje chame 6327, boa. Para o táxi, Puxinei 6321, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio Índia. Quando lá, chame torre 1-18, decimal 95, QNH 1-0, no 3, bom voo. Pátio Índia 2-18-95, Cometa 109, prossiga. Cometa 109, uniforme confere, aguarde cópia. Estou passando para lá, pouso autorizado, pista 0, tá? 3207. Azul 4065, decola 239, chame controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, bom feriado, bom final de semana, 4095. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, Caju. Golf 677, após conforme rota do plano. Aciona 5012, frequência do controle em 120, decimal 8. Salvador, muito boa tarde. Azul 4065, Nadael, cruza 1000 pés. Azul 4065, contato radar na decolagem. Sua para nível 340, seu Nadael. 340, Nadael, 4065, pessoal. Salvador, boa tarde, no 620, informação uniforme. Estou no 620, controle Salvador, desce para nível 050, QNH 10113, autorizado a chegada a Mari. 050, com Mini 13, na Mari, vou no 620. Nexela, informação em curso e uniforme, pronto cópia? Zero, precisa. Possibilidade a presente, vai, tá, senhor. Gol no 620, inicialmente manter o perfil da chegada. Manterá perfil da Mário, gol no 620. Torre 118, decimal 95. 17, sala 41, livre direita, chame sala em 121, decimal 9. 209, sala 3217. Aumenta 119 ali, mantém a pista 1-0, a porta pronta. 1-3. Uniforme, certo, Fox Trot, na escuta do controle de Salvador. Alô, Salvador, tá 3217, livrou? Tá 3217, prossiga ataque de Alfa, responde a gente da Juliette. Alfa, essa Juliette, apontará 3217. 3-2-1 na escuta da torre. Em condições de aproximar um pouco da aeronave da frente para liberar a entrada do pátio? Frente 6-3-2-1, não mantém a ponta de espera grata. Aumenta 1-1-9, livre decolagem, piscina 0, vento 1-0-0 graus, 0-9-9. para 3217, é autorizado ingresso Juliette para o portão 011. Juliette, portão 01, tá? 3217. Gol 1966, coordene com a instrução, reporta ataque. Tá. 119, chamando a controle, 120, cima 8. Cometa 119, copia 1208. Cometa 119, chamando a controle, 120, cima 8. Gente, sua transmissão está muito baixa, faça um check e chama o controle. Acima. Para melhorou, grata. Parei do 2231. Cheio ciente com dois a bordo, confirme a autonomia, cometa 109. 1013, está presente, vou indo na proa de Mari para interceptar a chegada. 060, proa de Mari. Chegada, forma que perdeu o contato com o Recife, 2231. Gente, passaria 2231. 5627, coordene com a equipe só, reporta ataque. Vai reportar para o ataque 5627. Tempo, controle. Controle, cometa 119 na reta de decolagem. Confirme. Cometa 119 na reta de decolagem. Cometa 119, contato radar na decolagem, suba para nível 150, saída PUCA. Cometa 119, saída PUCA, seguindo para 150. Controle de Salvador, desça para nível 050, que é NH10013, autorizado a chegada BOMF. Iniciando decolagem 10, achando a 6327. Está presente, vem na proa de Vitória da Conquista. 1966, prossiga ataque, você está com a espera da pistão 10 via Pátio Índia. Quando eu acho a torre em 118 decimal 9, 5, NH 1013. Via Pátio Índia de Alfa, quantidade 2 a 5. Recife, frequência 125 decimal 45, alterna 13365. 12545, 13365, cara já. Decolado 47, chama o controle 120, decimal 8, morro. 208, Monterrey, 327. Controle Salvador, boa tarde, Oxané 6327, cruzando 1600 pés. Oxané 6327, contato radar na decolagem, estou para nível 240, saída da El. 240 da El, 6327. Gol 1620, desta via para 2000 pés, que é NH10013. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés, autorizado o procedimento, como ele fez, a reportagem estabilizada na X-Ray igual no 620. Controle o trip 5241 na sua escuta, tem um tráfego de carro em posição 11 horas. O trip 5241, chame agora o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 228.260, grata, bota lá de chão. Azul 4118, uniforme confere, pronto cópia? Afirmo. Autorizado com fins, nível 340, decolo da pista 10, com primeira curva direita, saída árvore Lessa, Hotel Zulu 21. Aciona 5130, frequência do controle em 120.8, azul 4118. É, não confiou a saída, perigo de tipo, gentileza, azul 4118. Arbor, transição Elefa, azul 4118. A linha mantém cabeceira 9 anos. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Elefa. Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. Positivo, Arbor, Elefa, azul 4118, copiado. Gente, cotejo o restante da autorização, o azul 4118. 4118, confim 340, decolada 10, curva direita, árvore Elefa, autorizado 21, acelerou via 5130, código, controle 1208, azul 4118, cotejo. Azul 4118, cotejamento correto, reporta pronto, puxa bem. Reporta. Boa tarde, 5627, no ponto, espera pronto. Tipo 5627, mantém o ponto de espera e aguarde. 0, escuta. 3, 2, 1, decolada 49, chama controle em 120.8, morro. 20829, reporta ali na meia da pista, passa na decolagem. Gente, 6321, grato pela informação. Oxoné 6321, no controle de Salvador, contato radar na decolagem, sou para nível 320, saída da árvore. 320, saída da árvore, Oxoné 9.66, eu tô vendo uma aglomeração de pássaros bem no eixo da pista aqui. Chama para a torre? É o 9.66, informa a concentração de pássaros no eixo da pista. Gente, foi informado pela aeronave que decolou à frente.